Ela só me fica pronta, pronta, pronta. E se eu te pego à noite? Nossa, nossa, nossa senhora. Ela só me fica pronta, pronta, pronta. E se eu te pego à noite? Nossa, nossa, nossa senhora. É que ela disse com atitude MB, vem ver esse rebolado caro que ela não quer vender. Mas cê tem que entender, Zé, deixa comigo que cê vai ver, Zé, ver. Nossa, como é linda, essa mina é gata, é capa de revista, assim você me mate. Biquíni, isso é crime. Lá vem ela com charme, glamour e um olhar mais sublime. Em New York ou no Rio, ela canta, encanta. O caça já subiu, todos na rua levanta. Ela é moça, bela moça, mas se faz de gatinha, onça. Pronta, pronta, pronta. E se eu te pego à noite? Nossa, nossa, nossa senhora. Ela sempre fica pronta, pronta, pronta. E se eu te pego à noite? Nossa, nossa, nossa senhora. Então se liga na sereia que caiu na minha rede. Ela brilha, é uma atriz, tem um dom, naipe isso, ao verde, ao lá, minha cênula. Eu já sei que ela é certa e esperta, que à noite ela me ganha. Eu escuto um diamante, ela bochichou. Com as amigas, ela diz, ele é lindo. Ela entrou no meu jogo, aí é lindo. Quer mostrar que seu corpo é lindo. Desfilando nas praias do Rio, ela é beleza do nosso Brasil. Ela na praia me olha e disfarça. Bronzeada, ela sabe me matar. Pronta, pronta, pronta. E se eu te pego à noite? Nossa, nossa, nossa senhora. Ela só me fica pronta, pronta.